do sapo na beira da lagoa. Não tem, não tem rabinho e nem orelha. O aquaquá, o aquaquá, o aquaquaquaquá. O aquaquá, o aquaquá, o aquaquaquaquá. Se você quiser.